dar um beijo, pra fechar os nossos olhos, tirar-nos a respiração. Vem a puta no seu jeito, variado de envolver-nos, levar-nos para a escuridão. Vem a puta possuir-nos, entristecendo, alegrando uns aos quais a hora ainda não chegou. Vem a puta conduzir-nos ao sono, o segredo, mistério após a sua aparição. Vem a puta, vem de preto, acrescentando cheiro, incessantemente floriu. Vem a puta, amiga do medo, natural e tão surpreso, devido à sua feição ruim. Vem a puta em segredo, prenunciar a tarde cedo, pela frente, pela traição. Vem a puta para termos todos com ela um chamego, no sim ou no não. Vem a puta nosso encontro, que a despreze, que a espere, que vá de encontro, não. Vem a puta sem distinção de sexo, de cor, classe, idade, fuder com todos nós. Vem puta mim primeiro, dentre os derradeiros, não me deixe na solidão. Mas vem, vou te esperando um pouco, só permita-me